093, agora com o Centro Recife, 288-133-25. 288-133-25, 193, obrigado, boa tarde. 703, autorizado Brasília, 340 ao nível via Upper Zulu 17. Decola dono 0, primeira curva direita, saída gola e transição ao Fieto. 5460, transponde o controle 19.35. Para cruzar o campo, Juliette. Decola dono 0, primeira curva direita, saída gola e o Fieto. 5460 no transponde, 19.35, controle 6703. Protegimento correto, portão 08, reporte quando pronto. Golo 675 prossegue para a IES ou para o Hernave? Hernave. Vente após o CAP, vou ir na Vitor 366, descendo 2510, estado no 012, reposto na Hernave, Golo 675. É, Salvador, boa tarde, Gol 807, informação é Vitor. Gol 807, boa tarde, senhor, identificação, lista nível 040, chegada bom. 040, chegada bom, 1807. Como é que você tá livre? 180 com 10. Alfa Vitor Juliette, pronto para a base. Alfa Vitor Juliette, prolongue a base, prolongue a perna do vento, aguarde base. Vai prolongar a perna do vento, Alfa Vitor Juliette. Controle Gol 807. Prossiga. Possibilidade do RNAV da 10. O Gol 807 só segue na chegada até pelo, após, será autorizado. Gente, até pelo, depois autorizado, obrigado. Cada 90 metros, o vento 180 com 10, aguarde autorização de pouso. É esse o cono. Quebec Serra, decolada aos 07-0935, bom voo. Coral 35, para Drex. Alfa Vitor Juliette, livre base, informe na final. Reportará na final, Alfa Vitor Juliette. 923 no transponder, prossegue em condições visuais no meu pés no corredor acerto. Poderia confirmar, são 90 metros ou 900 metros da cabeceira deslocada? 90, 90. 7. Lockback Serra, eu não estou recebendo informação do modo Alpha nem Charlie. Está acionado 0123, senhora. Fábio Globo. Sim, recebendo informação, Quebec Serra autorizado direto morro, 2500 pés. Boa passada, o que é tirar do morro, queira pela sua. 7, Juliette, 1,80 graus, 1,09. Juliette. Está 3835, aciona identificação, desça nível 050, chegada a bomba. Identificou 050, bomba, está 3835. Paulo Salvarogo, onda 649, informação ISCA, projeção 240 e Léo. Paulo 09, backtrack livre, parte militar. Eu ativo, segundo. Informe e livrando a pista. Salvador, então 3155, boa tarde. Salvador, então 3155. Confirme o TAM 3155. Afirmo coordenação 390 Guarulhos. 360 Guarulhos será coordenada, informação em curso é o Whisky. Sim, a gente confere o Whisky. Ativo o livre acionamento e chama para o universo no site. Chamada para ingresso, gravou aí. Gol 675 passou, Serra Vitor 366, tá visual com a nós, irmão? Visual. Complete final Rinave, torre 1,86. Gol 807 da presente está autorizado, Serra Vitor 367, após 367, 366, descendo 2500 pés, estado no 013, reporte final Rinave. Sente autorizado a Rinave, reportando na final, gol 807. Corrigindo, decola. Dá 1-0, primeira curva direita, saída da El, Leda, após direto e Léo. 5464 eu transponda, controle 209 decimal 35. Copiado, 240, decola da décima curva direita, da El, Leda, 5464. Controle 109-35, gol no 649. Nível copiado foi o 240? Afirmo, 240. Afirmo, cortejamento correto, repositando pronto, pressionamento e posto. Confirme seu portão. Está na posição 1, informarei para rebote. Senta. Tem 3155, pronto, cópia. Na escuta. Tem 3155, está autorizado, Guarulhos 360, nível via Upper Whisky 50. Decolada 1-0, primeira curva direita, saída da El, transição de NER. 5473 eu transponda, o controle 119 decimal 35. 360 para Guarulhos, uniforme risco 50, pista 10, curva direita, da Eldiner, 5473, 1935. Cotejamento correto, informe seu portão? Está no 3. 03, ciente, repórter quando pronto, acionamento pois. Passará. A 3835, reduza 2109, sete número 2 na aproximação. Reduzindo, até 3835. Marinha 7062 é o controle, prossiga. Vida de leite, passa a curva pela direita, ok? Vai acertar o circuito pela direita agora. Sim, curva pela direita, o Alfa Mito Juliette, torre, o Marinha 7062 lhe chamou. Chama aqui, o Marinha 67, o Marinha chama aí, confia aí. Será escutando a torre? Tá no mar. Chama aqui, prossiga. Marinha 7062, teria condições de informar a distância de Salvador? Gente, copiado Marinha 7062, em condições visuais, na escuta do controle. Ingresso 7, Oscar Aveco. Camarada Aveco. Solo Salvador, azul 4065. 4065, confirme o nível para Campinas. Inicialmente 320. 320 será coordenado, West Copa, informação em curso ao Whisky. Chama tio Juliette, livre base, salve final. Botar na final, Alfa Vitor Juliette. 675 no solo aos 15, direito 212.9. Direito 219.675. Salvador, Oscar Bravo Eco, pronto para ingresso. Oscar Bravo Eco, mantém a posição, aguarde. Mantém a posição, Bravo Eco. Alô, boa tarde, Gomes 75, ligou? Gomes 75, táxi de Alfa, repórter, táxi 6 Juliette. Alfa, táxi 6 Juliette, Gomes 75, repórter. Pronto, cópia. Prossiga. Azul 4065 está autorizado Campinas, nível de voo 320 via Upper Whisk 58. Decolado no zero, primeira curva direita, saída Gola, transição Gonza. 5462, eu transpondo, eu controle 119, decimal 35. Azul 4065, autorizado 320, Campinas e Upper Whisk 58. Saída Gola e Gonza, decola fica 10, curva direita. Aciona 5462 no transponder, 1935, controle Salvador, azul 4065. Protegimento correto, repouso quando pronto, para puxa e acionamento. Reportaremos bloco 4065, azul. Alô, Salvador, SNG 703, está no posto número 8, para puxa e acionamento. Portão direito autorizado, puxa e acionar, reporte 603 da web. Reportar a porta 603. Marinha 7062, controle. Apenas para informação, ele ponto do Gavaza, fica a que distância de Salvador? Sim, estão confirmando, após prossegue para pouso no Gavaza? No final de GPS. Passou 366, completo sinal RNAV. Torre 186, gol 807. 386, boa tarde. Linha 7062. Tosca Bavuá com informe. Na cabeceira do 7 para iniciar a corrida. Vai lá na cabeceira, Bravo Eco. Operador, boa tarde, Gol no 807. 807, informa o cabeceiro no zero, deslocada 90 metros, 90 metros, vento 170 com 10, está autorizado o pouso. Ciente, livre pouso, deslocado 190 metros, Gol no 807. Juliette 62, Gol 67. Batendo a proa de decolagem, o Alfa Mito Juliette. Vai manter o setor, aguardar a passagem de gol, ok? Na final da 1-0. Manter o setor e aguardar a instrução. E toma visual com o 737 da Gol. Ciente, mantendo o setor. Reportamento quando visual com a aeronave da Gol. Alfa Vitor Juliette. Maria está te copiando, prossiga. O Oscar Bala vai correr na 1-7. Informe para levar a pista. Tomará, está na corrida para o Perdemos contato com o Marinho agora. Ok, obrigada. Gente, o objeto 603, autorizado táxi, Juliette Alfa, no ponto de espera da 1-0, na táxi Charlie, chama a torre, 108-1-612. Salvador, Gol 1-7-8-1-3-8-0 para Guarulhos, por favor. 781 Guarulhos, confirma o nível 36? 380. 380, será que nada informação em curso é o IFE, que é mais cópia. Obrigado. Informação em forma no Senhor Vitor 372. Comandado 372, por gentileza, pista somente os 90 metros. Afirmativo, cabeceiro no zero, deslocada 90 metros. Maravilha, obrigado, assim escuta. Alfa Vitor Juliette para cruzar o campo. Agilize o cruzamento, Alfa Vitor Juliette, Vorme girando base. Reforçará girando base, Júlio. 1807 no solo aos 22, direita 121 décimo 9. Direita 21 9, 907 pegou. Solo de Salvador, muito boa tarde, 907 pegou. 07 Taxi Alfa, reporte 11 Taxi Juliette. Alfa, chama de Juliette, 907 da Gol. Salvador, Gol 649, posição 1 no pushback para mim. Salvador, Gol 649, posição 1 no pushback para mim. 649, chamou o próximo 01? Afirmativo, 649, próximo. Autorizado, portão 01, por táxi. Cortará para o táxi, está no 649. Mandou, muito boa tarde, 7-6703, aproximado. Romano do ataque 7 Charlie. Pronto. 7 Charlie vai manter ponto espera. Será ponto espera. 703. 3835 atualizado pouso 180 com 10. Recebeu pouso 3235. Seu controle 1 no 9 decimal 3. Base. Prolongada do vento, Alfa Vitor Juliette. 19-3-5. Portão 04, cotejamento correto, resposta quando pronto. No 7-8 não dá gol. O 8-06 está autorizado ingresso para o portão 05 via Juliette. Autorizado Juliette para o 05, 207 da gol. Alfa Vitor Juliette. Marinha 7062, controle. Solo, azul 4065, puxa pé, estacionamento, portão 9. 0065, portão 09, autorizado, reportado. Autorizado, puxa, chama o táxi, 4065, azul. Marinha 7062, controle Salvador. Gente, confirmando, efetuou o pouso? Vinte minutos, e o pouso será no heliponto do Gavaza. Sete. Alfa Vitor Juliette livre, toque arremetido no 7, vento 180 com a 12. Juliette. Ok, copiado. Missões visuais Kilo Quebec Sierra, frequência livre para coordenação. Marinha 7062 preencheu o plano de voo na sala IS. Marinha 7062 não saiu da sala IS em Salvador. E o telefone? Fez contato. Sim, então fez contato. 103-35, táxi via Alfa, táxi lento, portão previsto é 09, ainda está sendo ocupado no exato momento pelo Embraer da Azul. Mantém a posição, esse táxi 6 Juliette. Esse vai manter da Juliette via Alfa, tá 3235. Para o táxi, estou com o Lamer 49, com 55 a bordo, autonomia de 2 horas 50 minutos, alterna Aracaju. O Guru 649, confirmando o POB 550250 Aracaju. Afirmativo. O 649 autorizado, táxi via Índia no ponto de espera da 10 na Charlie, chama a torre, 108-62. Leio táxi Índia, Charlie, ponto de espera, 108-62, agora no 649. solo, azul 4065 para início do táxi, POB 123, autonomia 4 horas e 40, alterna com fins. 4065 autorizado o táxi e até táxi Juliette, ajuste no 0 no 3. É a Juliette no 0 no 3, azul 4065. Salvador, TAM 3155, pushback acionar a posição 3. TAM 3155103, autorizado push, back acionamento, reposta quando pronto para o táxi. Passará. F antes de qualquer decolagem dentro da CTR, terminal Salvador. Corre Salvador, boa tarde, gol 649, ponte espera, é o 0 pronto. Alinha e mantém, gol 649. Alinha e mantém, não, 0 no 649. É o objeto 6703, decolou 29, 1935, bom voo. 1935, uma boa tarde, obrigado. Alfa, Vitor, Juliette, informe cruzamento do campo. Reforçará para cruzar o campo, Alfa, Vitor, Juliette. 3 decolou na Gole Ofício. Boa tarde, web 6703, contato radar na decolagem na saída Gole, sobre o nível 340. Na Gole 340, web 6703. Se possível, senhorita, poder nos encostar? Autorizado, Gole. Obrigado. Decolagem e estacionamento. Corda 17, está no andar da BTA. Gente. Cabra vai, confirme quantas milhas se afasta de Salvador e a radial ideal saída. Radial 310, 187 milhas. Sente. Sande cruzar sobre a cabeceira 10, senhor, pra liberar a decolagem do voo. Sente, é forte. Vamos cruzar o eixo, estamos no zero. Para cruzar o eixo, Alfa Vitor Juliette. Marinha 7062, reposto final para pouso. Cabra 0065, central, que mantém o ponto de espera. Mantém ponto de espera, 4060. Cruzado o campo, Alfa Vitor Juliette. Alfa Vitor Juliette, chega o controle 1 no 9, 35. Está batendo a perna do vento em TGL, senhor. Escuta. Gol 649, autorizado a decolar, pistão no 0, vento 180 graus, 119. Autorizado a decolagem na 10, gol 649. 4065 após gol iniciar decolagem ali, mantém cabeceira no 0. Após gol iniciar ali, mantém no 0, 4065 azul. Alfa Zito Juliette, pronto para a base. Autorizado a girar base, reporte final, Alfa Vitor Juliette. Gol no 674, copia. Copia, prossiga, o 674. Gol 1674, autorizado Campinas, nível de voo 400, via Upper Whisky 58. Decolada 1-0 com curva direita na saída Gole, transição Gonza. Transponder 5502, controle 1-9-35. Cruzou Campinas 400, período 58, decola 10, curva direita, Gole Gonza, 5502, transponder 1935, gol 674. Gol no 674, correto, pronto para puxa, acionamento. Aí, chama. Otan 3155 para o táxi, 1, 2, 3 a bordo, autonomia de 4 e 15, alterna Galeão.